conhecedor da verdade absoluta. Você conhece algum conhecedor da verdade absoluta? E você conhece? Você acredita que existe verdade absoluta? É como uma pessoa que conheceu a verdade absoluta age? O que ela pensa? No que ela trabalha? O que ela faz? O que ela come? Quanto tempo ela dorme? É, tem sintomas, tudo tem sintomas. Como que ela está passando nesta fantasia? Ah, é, pandemia, dá na mesma, fantasia, pandemia, dá na mesma, Bíblia, é uma fantasia. Essa pandemia é uma fantasia, é um sonho, é apenas um sonho, mais um sonho. Na verdade é um pesadelo, na verdade é um pesadelo, né? Então, como o conhecedor da verdade absoluta vive? Ele consegue largar Dilson? Ele consegue se livrar Dilson? Bom, eu falo do Wilson, você achou ruim que eu estava falando do Wilson, para que Wilson? Agora eu estou falando do Dirso, você também está achando ruim, você tem até um parente que chama Dirso, Bingo? Tá, já parei de falar, nossa, é hoje, viu? Tá, é o que nós vamos ver no programa de hoje, conhecedor da verdade absoluta, é o que vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 28. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Totalmente grátis, tá bom? Sem pegadinhas, sem link diferente, não, direto. Você clicou, já encontra ali o Gita, você já clicou, já abre, já baixa, já... É, não tem história, é link direto, tá bom? Então tá bom. Que mais, Bimala? Ah, tem aniversário, tem aniversariante, falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso, um tremendo sucesso. Isso aí é chovendo molhado, Bimala. Sempre um sucesso, porque é transcendental, depois a gente fala, tá bom, nossa, e você que perdeu já sabe, né, nós já vamos te convidar já. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna também, é isso? Então tá bom. Então vamos ver, conhecedor da verdade absoluta, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptanjana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahaganara Gunatam, Vitantam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate, Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari, Priye. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha bhaja shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadara shri vasadi goura bhakta vrinda hare krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos tentar cantar esse verso do capítulo 3, verso 28, o nome do capítulo, vou lá olhar, Bimala, é Karma Yoga, Karma, Karma, Bimala, Karma Yoga, que eu já estou lendo aqui. Nossa, que pressão, nossa, parece um manobrista de avião, fica gesticulando aí, ó, igual uma doida, parece um manobrista de avião. Bom, vamos lá, vamos tentar cantar esse verso 28. Tatuavitu Mahabaho Guna Karma Vibhagayo Guna Guneshu Vatanta Iti Matva Nasajate. Tradução, palavra por palavra. Tatuavi, o conhecedor da verdade absoluta. Tu, mas, Mahabaho, ó Arjun de braços poderosos, guna karma, trabalhos sob influência material. Vibhagayo, diferenças, guna, sentidos, guneshu, em gratificação dos sentidos. Vartante, ocupando-se, iti, desse modo, matua, pensando, na, nunca, sadhyate, se apega. Tradução completa, aquele que tem conhecimento da verdade absoluta, ó Arjun de braços poderosos, não se ocupa nos sentidos nem na gratificação deles, conhecendo bem a diferença entre o trabalho em devoção e o trabalho para resultados frutíferos. Imagina que o próprio Deus está falando os sintomas, né? De quem tem conhecimento da verdade absoluta, está falando para Arjun, e todos nós somos Arjun, né? Arjun é o nosso representante, ele está fazendo o papel de uma pessoa iludida, e nós somos essas pessoas iludidas, então o Bhagavad Gita é para todos os povos e para todas as pessoas. E aqui está o sintoma, Krishna fala, olha, quem conheceu a verdade absoluta não se ocupa nos sentidos, nem no gozo dos sentidos, porque ele conhece bem a diferença entre o trabalho para Deus, o trabalho prático e amoroso a Deus, e o trabalho para gozar a vida, o trabalho que a pessoa faz para desfrutar e não para dar desfrute a Deus. Então esses são os sintomas. O conhecedor, Prabhupada explica, felizmente Prabhupada explica, e aí a gente tem chance de entender, né? Então Krishna falou e agora Prabhupada explica. O conhecedor da verdade absoluta está convencido de sua embaraçosa posição na associação material. Você vê, a gente se enrola, né? Quanto mais a gente se mexe, quanto mais ações a gente faz, mais a gente se enrola nas redes. A gente se prende cada vez mais nas redes da energia material, nas redes da ilusão, nas redes de Maya. É assim, é assim. É outro ponto que o Prabhupada falou também. Quem não é ativo em consciência de Krishna já está se perdendo nessa rede, já está se enrolando cada vez mais. Aí, está embaraçado nela. Ele sabe que é parte e parcela da suprema personalidade de Deus, Krishna, e que sua posição não deve ser na criação material. É, nós não tem na banda Shakti fala, tem uma letra assim, não somos deste mundo, não temos que viver nesse mundo escuro, nessa escuridão, né? Só escuridão, só ignorância, é o que tem. É o que tem na vida material, é só escuridão, só ignorância, por mais que pareça ao contrário. É esse mundo de ilusão, esse mundo de sonhos. Parece que tem coisa boa, mas não tem nada de bom nesse mundo material. Nada, não existe nada, nada, nenhuma coisa boa nesse mundo material. Parece que tem, mas não tem. É, a ilusão faz isso, faz a gente achar que tem alguma coisa boa neste mundo material. A Krishna, os devotos não são deste mundo, Bimala. Ah, tem os devotos, Krishna e os devotos. Não, Krishna e os devotos não são deste mundo material. Eles são importados da morada eterna de Deus. O Hare Krishna, a religião Hare Krishna, a filosofia Hare Krishna, a religião eterna da alma, a ocupação do serviço prático e amoroso a Deus, o canto de Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Ram, Hare, não é som material, não é deste mundo material, é importado da morada eterna de Deus. É a única religião que já existia antes da criação do mundo e é a única religião que vai continuar existindo depois que tudo for destruído. Porque tudo que existe aí tem começo, meio e fim, é material. Tudo que é material tem começo, meio e fim. Então essas coisas que a gente vê por aí não existiam no passado, nem vão existir no futuro. Ele, essa pessoa, né, que conhece a verdade absoluta, conhece a sua identidade verdadeira como parte e parcela do Supremo Senhor Krishna, que é eterna, bem-aventurança e conhecimento. Essa é a nossa posição original, né? Plenos de prazer, plenos de conhecimento e eternos. E compreende que, de uma forma ou outra, está enredado na concepção de vida material. Em seu estado de existência puro, ele está destinado a encaixar suas atividades perfeitamente no serviço prático e amoroso à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Outro sintoma, né? Ele encaixa os seus planos nos planos de Deus. E ele sabe que Krishna que é Deus. Muita gente confunde Krishna com outras pessoas, né? Outras coisas também, né? É, tem gente que adora uma coisa e acha que aquilo é Deus, né? É, tem um fundo de verdade, porque Deus é igual a tudo e diferente ao mesmo tempo, né? Deus é, ao mesmo tempo, igual a tudo e diferente de tudo. Então é Deus e não é, né? O sol é Deus? É, e não é. É, se a pessoa não conhecer a filosofia do Senhor Chaitanya, não vai entender Deus, não vai entender nada, né? Mas estamos falando do conhecedor da verdade absoluta. Ele se ocupa nas atividades da consciência de Krishna e se desapega naturalmente das atividades dos sentidos materiais, que são todas circunstanciais e temporárias. Como essa pandemia, essa fantasia, esse sonho, quer dizer, esse pesadelo aí, é temporário. Ele não existia no passado, nem vai existir no futuro. Então, quem tem conhecimento da verdade absoluta, ele transcende tudo isso aí que está acontecendo. Não afeta ele. Porque ele é a alma, ele é uma alma eterna, ele é parte e parcela de Deus, ele faz parte do corpo de Deus, ele é um pedacinho de Deus. Então, essas coisas temporárias e miseráveis, esses sonhos, esses pesadelos, não o afetam. Ele sabe que sua condição de vida material... Aí, ó. Por que que ele não se afeta? Porque ele sabe que sua condição de vida material está sob o controle do Supremo Senhor Krishna. Ele sabe que Krishna está controlando tudo e todos. E tudo que está acontecendo só está acontecendo porque Krishna assinou embaixo. É exatamente isso. Por que ele assinou embaixo? Tem muitos detalhes. É sempre aquela história, né, Bimala? Você plantou, colheu, né? Então, as pessoas merecem sofrer. Então, Krishna está dando sofrimento para elas, né? Estão pagando os pecados, e os pecados se pagam com prejuízos materiais, sofrimentos e doenças. Então, mas uma criança inocente está sofrendo. Que criança inocente? Não tem ninguém inocente neste mundo, não, meu amigo. Você conhece a alma que está naquele corpo de criança? Você puxou a ficha corrida dela? Então, as pessoas falam sem saber, não tem conhecimento. Ao contrário dessa pessoa que conhece a verdade absoluta. Quem conhece Krishna conhece todas as coisas como elas realmente são e não como parecem ser. Ele sabe que sua condição material, sua condição de vida material está sob o controle do Senhor Supremo Krishna. Já li, tá, vou continuar. Consequentemente, Ele não se perturba com todos os tipos de reações materiais. Está vendo? Nada perturba ele, nada incomoda ele. Ele transcende tudo e todos, as quais ele considera como a misericórdia do Senhor Krishna. Ele sabe, né? Poxa, eu merecia sofrer muito mais, mas Krishna é tão bom que está aliviando a minha barra. Eu estou sofrendo só isso. Segundo o Shrimad Bhagavatam, aquele que conhece a verdade absoluta em três aspectos diferentes, a saber, Brahman, Paramatma e a Suprema Personalidade de Deus, chama-se Tatuavi. Está vendo? Conhece os três aspectos de Deus. E perfeitamente e completamente. Pois ele conhece também a sua própria posição verdadeira em relação com o Supremo. Acabei de falar, quem conhece Krishna nos seus três aspectos, conhece todas as coisas como elas são, e se conhece também, porque ele é parte desses três aspectos de Deus. Na verdade, ele é parte do Todo-Poderoso, Senhor Krishna, o manda-chuva, o cara lá de cima, a causa de todas as causas, o Deus único e o Pai de todos. E ponto final, tá? Já parei de falar. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita. Tá cheio de Bhagavad Gitazinho, tá cheio de livrinho por aí. Não, esse aqui não é mais um. Esse aqui é o Bhagavad Gita, como ele é. Traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha... Calma, estou chegando lá, na quarta linha, está lá o link, livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, livros novos. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, onde você encontra todo o conhecimento, todas as respostas, nos mínimos detalhes. Agora a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, onde você encontra esse conhecimento vivido na prática. Depois já aparece o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí... Aí, ó. Se não tiver, você já encomenda, tá? Já não, já pode comprar. Já aperta aí, já compra. Aqui, ó, tá falando previsão de envios para dia 28 de janeiro. Hoje, no momento que eu estou lendo agora, está falando isso, esse recado, tá? Então, já encomenda o seu, já compra o seu, né? Chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você desce mais quatro. Você desce mais quatro que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda uns dois ou três também, esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende ou então esquece por aí dia 25 e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa nós temos aniversário, isso mesmo. Parabéns à sua santidade, bebê Govinda Swami. Mais uma grande alma que se rendeu aos pés de lótus de Deus, Krishna. Bom, gente boa, já estamos falando do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso total, como eu falei no começo do programa, é chovendo molhado, né? É um sucesso, é o sucesso do final de semana. Todo final de semana tem o Festival Transcendental Hare Krishna. Isso mesmo. Nós já vimos aí várias lives, vídeos, TVs ao vivo pelo mundo inteiro, e acontece onde acontece esse Festival Transcendental Hare Krishna, e você está convidado a cantar, dançar, comer e beber. É você que perdeu, né? Você que perdeu aí está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz com os devotos de Deus no próximo final de semana. Sábado e domingo está aí novamente, né? É, tem uns dias aí entre um festival e outro, mas já chega aí o Festival Transcendental Hare Krishna e você já está super convidado, tá bom? Já vai fazendo contato aí. Faz contato, entra na nossa agenda aí, na quarta linha está lá a agenda. Você clica na agenda, procura o endereço mais próximo de você, faz contato, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa e se está aberto ao público, porque essa fantasia ainda não acabou, né? Esse pesadelo não acabou. Então pergunta se está aberto ao público e aí você vai, né? Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus nesse festival transcendental Hare Krishna. Que é, Bimo? Dia 24 tem jejum de Putra de Graça. Ah, depois a gente fala. Falar de jejum, não. Hoje não. Tá longe ainda, Bima. Tá longe ainda. Dia 24, jejum de Putra de Graça, dia 24. Mas já vai se preparando, né? Já vai se preparando aí. Tá bom, já parei de falar. O que a gente ia fazer? Ah, ler. Vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam. O Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nasta praeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naistiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 26. Não, esse aqui é demais. Lembrar o nome do capítulo, Bimala, esse aqui é demais. O rei Purandjana vai à floresta caçar. Paramos aqui onde ele estava falando com sua esposa. Minha querida esposa, até hoje nunca vi o teu rosto sem os enfeites do barro sagrado Tilaka, nem te vi também tão triste e sem brilho ou afeição. Tampouco jamais vi teus dois belos seios umedecidos com as lágrimas de teus olhos, nem jamais vi teus lábios, que são normalmente tão vermelhos como a fruta bimba, sem o seu matiz avermelhado. Toda mulher parece muito bela quando decorada com o barro sagrado Tilaka e cúrcuma. A mulher fica geralmente muito atrativa quando os seus lábios são tingidos de açafrão avermelhado ou cúrcuma. Porém, quando... É verdade, Bimala. Lembra? Às vezes, né? Já está lembrando do festival. Às vezes... Eu ia uma moça lá e ela, eu queria me vestir igual vocês, né? E aí as devotas vestem ela, né, com aquele vestido lá e veste ela como se fosse uma devota, né? E aí começa o festival de domingo e aí você olha assim, parece que é uma devota, né? Parece que ela já é uma devota. E é, na verdade é, né? Ela só não se lembra disso, né? Ela só não age assim, mas é. E fica muito bela. Prabhupada falou isso, Bima, tá falando aqui, eu não tô achando nenhuma devota bonita, não, fica tranquilo. É Prabhupada que fala que a mulher fica muito bonita com essas roupas de devota, e aqui também tá falando a mesma coisa. Eu tô só concordando, assinando embaixo. Ah, o pau de macarrão já tá na mão. Tá bom. É Krishna que falou, é Prabhupada que falou, é os devotos que falam, só estou repetindo. Você não pode achar ruim, não, deu repetir. É. Tá, então, a mulher fica geralmente muito atrativa quando seus lábios são tingidos de açafrão avermelhado ou cúrcuma. Porém, quando nossa consciência e inteligência estão sem quaisquer... Calma, estou ladeando a página. Sem quaisquer, vai. Sem quaisquer... pensamentos luminosos sobre Krishna, elas tornam-se tristes e sem brilho. Tanto, tá vendo? Eu perdi aqui o fio da minha... Deixa eu voltar lá. Nossa, parece um manobrista de avião aí. Aqui. Porém, quando nossa consciência e inteligência estão sem quaisquer pensamentos luminosos sobre Krishna, elas tornam-se tristes e sem brilho, tanto que não podemos obter qualquer benefício apesar de nossa inteligência aguda. Minha querida rainha, Devido a meus desejos pecaminosos, fui à floresta caçar sem te pedir permissão. Portanto, devo admitir que te ofendi. Não obstante, tomando-me por teu mais íntimo subordinado, ainda assim deves estar muito satisfeita comigo. De fato, estou muito pesaroso, porém, estando trespassado pela flecha de Cupido, sinto-me luxurioso. E onde está a bela mulher que abandonará o seu esposo luxurioso e se recusará a unir-se a ele? Tanto o homem quanto a mulher desejam um ao outro. Este é o princípio básico da existência material. As mulheres, em geral, sempre se mantêm belas para que possam ser atrativas para seus esposos luxuriosos. Quando um esposo luxurioso aparece diante de sua esposa, a esposa tira proveito de seu ímpeto agressivo e goza da vida. De um modo geral, quando uma mulher é atacada por um homem, seja ele seu esposo ou algum outro homem, ela desfruta do ataque, sendo muito luxuriosa. Em outras palavras, quando a inteligência de uma pessoa é utilizada apropriadamente, tanto o intelecto quanto a pessoa inteligente desfrutam um do outro com muita satisfação. Como se afirma no Śrīmad-Bhāgavatam 7.9.45, a verdadeira felicidade das pessoas comuns é a vida sexual. Eles trabalham arduamente fora de casa e, para compensar o seu trabalho árduo, vêm para casa gozar de vida sexual. O rei Purandjana foi à floresta caçar e, após o seu árduo trabalho, regressou ao lar para gozar de vida sexual. Se um homem vive fora de casa e passa uma semana numa cidade ou em outro lugar, no final da semana fica muito ansioso por regressar ao lar e gozar de sexo com sua esposa. O Śrīmad-Bhāgavatam confirma isto. As pessoas comuns trabalham arduamente apenas para gozar de sexo. A sociedade humana moderna tem fomentado o modo de vida materialista pelo simples processo de induzir a vida sexual irrestrita de maneiras as mais diversas. Isto é visível mais notavelmente no mundo ocidental. Não vou nem falar nada. Já falou tudo. Prabhupada já falou tudo aqui, Bimo. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do quarto canto, 26º capítulo do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado O Rei Purandjana vai à floresta caçar e sua rainha fica irada. Vamos começar agora o capítulo 27. Chanda Vega ataca a cidade do rei Purandjana e o caráter de Kalakânia. Calma. O grande sábio Narada continuou: meu querido rei, após confundir o seu esposo de diferentes maneiras e trazê-lo sob seu controle, a esposa do rei Purandjana deu-lhe toda a satisfação possível e gozou de vida sexual com ele. Após caçar na floresta, o rei Purandjana voltou para casa e, após refrescar-se tomando banho e comendo boa comida, saiu à procura de sua esposa. Ao vê-la deitada no chão puro, como que desprezada e desprovida de roupa decente, ele ficou muito pesaroso. Então sentiu-se atraído por ela e começou a gozar de sua companhia. Uma entidade viva no mundo material ocupa-se de modo semelhante em atividades pecaminosas. Essas atividades pecaminosas podem ser comparadas à caça do rei Purandjana na floresta. É possível neutralizar uma vida pecaminosa através de diversos processos de religião, tais como Jagya, Vrata e Dana. Isto é, em português, né? Realização de sacrifícios, adoção de um voto de cumprir algum ritual religioso e doações caritativas. Tá vendo? Como que você se livra da vida pecaminosa? Fazendo sacrifício, fazendo votos e dando caridade. As pessoas certas, né? Se der caridade para a pessoa errada, você aumenta os seus pecados e manda para o inferno quem você acha que está ajudando e você que acha, é quem acha que está sendo ajudado e quem acha que está ajudando. É caridade no modo da ignorância, faz, tem esse efeito aí, ó. É ação. Toda ação gera uma reação. Ação no modo da ignorância, ação caritativa no modo da ignorância leva para o inferno quem dá e quem recebe. Exemplo: sopinha com cadáver boiando. É um exemplo. Dessa maneira, todos podem se livrar das reações da vida pecaminosa e, ao mesmo tempo, despertar a sua consciência de Deus Krishna original. Voltando ao lar, tomando seu banho, comendo boa comida, refrescando-se e buscando sua esposa, o rei Purandjana voltou a sua boa consciência em sua vida familiar. Em outras palavras, é melhor uma vida familiar sistemática, tal como é prescrita nos Vedas, do que uma vida pecaminosa e irresponsável. Se esposo e esposa harmonizam-se em consciência de Krishna e vivem juntos pacificamente, isto é muito bom. Contudo, se o esposo torna-se demasiadamente atraído pela esposa e se esquecer de seu dever na vida, as implicações da vida materialista voltarão novamente. Portanto, Srila Rupa Goswami recomenda que... Isso no Néctar da Devoção 1.2.255, que sem se apegarem ao sexo, esposo e esposa devem viver juntos para avançar na vida transcendental. Esse é o casamento verdadeiro, o casamento espiritual, né? O esposo, a esposa ajuda o esposo a avançar espiritualmente e o esposo ajuda ela a avançar espiritualmente. É o que ele fala aqui no Néctar da Devoção. Sem se apegarem ao sexo, esposo e esposa devem viver juntos para avançar na vida transcendental. O esposo deve ocupar-se no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, e a esposa deve ser fiel e religiosa de acordo com os preceitos védicos. Semelhante combinação é muito boa. Entretanto, se o esposo deixar-se atrair demasiadamente pela esposa devido ao sexo, assume uma posição muito perigosa. As mulheres em geral têm muita inclinação sexual. Na verdade, afirma-se que o desejo sexual da mulher é 9 vezes mais forte do que o homem. Ah, vou printar isso aqui, Bima. Ah, fica falando, fica especulando. Nayana é especulão, Nayana é o especulananda. Mulher é 9 vezes mais luxuriosa que o homem. Pronto. Luxuriosa que o homem. Normal, é a natureza. Não, mas como, pô, por quê? Não, porque é a natureza. É feita assim, a natureza, meu amigo. A natureza material, é claro. A natureza do corpo condicionado. Se eu, uma alma eterna, que estou nesse corpo agora, no corpo de homem, entrar num corpo de mulher, eu vou passar por isso. Não tem como. É igual carro. Você entra num fusquinha, você vai no máximo a 100 por hora, você entra num Honda aí, você vai a 200, 220. Então, eu sou a mesma pessoa, o mesmo motorista, mas quando pega um corpo diferente, meu amigo, você se submete àquele corpo, àquele veículo carnal. As mulheres em geral têm muita inclinação sexual. Na verdade, afirma-se que o desejo sexual da mulher é 9 vezes mais forte que o do homem. Logo, é dever do homem manter a mulher sob seu controle, satisfazendo-a, dando-lhe adornos, boa comida e roupas, e ocupando-a em atividades religiosas. Evidentemente, a mulher deve ter alguns filhos para, dessa maneira, deixar de perturbar o homem. Infelizmente, se o homem se deixa atrair pela mulher simplesmente para gozar de sexo, a vida familiar torna-se abominável. Eu vou printar mais aqui. Vou printar de novo, Bima. Printar aqui para... Tem mais explicações. nove vezes mais. É, se o cara vira um cachorro bailarino, faz tudo que a mulher quer e manda, ah, tá ferrado. A vida familiar torna-se abominável. O grande político Chanakya Pandita diz que uma bela esposa é um inimigo. Evidentemente, qualquer mulher é linda aos olhos de seu esposo. É, o amor é cego, né? Dizem que o amor é cego, e é mesmo. Nossa, o cara tem, o cara fica com cada canhão e acha ela linda, maravilha. Dragão. Fica com um dragão e acha ela linda, né? É ilusão, né? É ilusão, não é amor, não é amor, isso é ilusão. Pode ser que outros não. Tem um padrão de beleza, tem um padrão de beleza, não é? Tem mulher bela e tem mulher feia, Bimala. Não tem, tem homem bonito e homem feio, né? Não tem homens medianos e mulheres medianas, mas tem um padrão de beleza. É, Krishna, o primeiro engenheiro genético, né? Que é? Tá, já tá, vou ler mais, falar menos, tá bom. Evidentemente, qualquer mulher é linda aos olhos de seu esposo. Pode ser que outros não vejam a beleza dela, mas o esposo, sentindo muita atração por ela, acha sempre muito bela. Se o esposo... Quem, beleza interior, quem gosta de beleza? Quem gosta de beleza interior é arquiteto, viu? Onde eu estava mesmo? Tá vendo? Você me cortou, eu me perdi aqui, tá? Pode ser que outros não vejam a beleza dela, mas o esposo, sentindo muita atração por ela, acha sempre muito bela. Se o esposo acha a esposa muito bela, deve-se concluir que ele sente muita atração por ela. Esta atração é... Calma. Esta atração é a atração do sexo. O mundo inteiro está cativado pelos dois modos da natureza material. Paixão, né, modo da paixão, e modo da ignorância. Radioguna e Tamaguna. De um modo geral, as mulheres... Nossa, distraí aqui, Bimala, distraí aqui, já está avançando no horário do Krishna Book, hein, do livro de Krishna. Parar aqui. O mundo inteiro está cativado pelos dois modos da natureza, paixão e ignorância. Não, vou terminar aqui, senão vai cortar no meio aqui. De um modo geral, as mulheres são muito apaixonadas e menos inteligentes. É por isso que é fácil de enganar elas. Como é fácil enganar uma criança, né? Tá bom, vamos parar aqui, né? Nesse ponto aqui, que paixão e ignorância. De um modo geral, as mulheres são muito apaixonadas e menos inteligentes. Portanto, de algum modo, o homem não deve deixar se controlar. Tá, blá, blá, blá. Tá bom, já. Vamos parar aqui. Senão não dá tempo de ler o livro Krishna. Bom, gente boa, essa coleção Shrimadbhagavatam Purana Imaculado está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, Livros Novos. Você clica ali, né? Que você já encontra os livros disponíveis dessa coleção. Você já encomenda eles, um de cada vez ou todos de uma vez, já começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Não vai cantar hoje, tá bom? Então vamos lá, onde nós paramos, senão não dá tempo de ler quase nada, né? A senhora que manda, Bimala. Minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar o rabinho. Então vamos ler, vamos ler. Ao mesmo tempo, eles nascem do corpo transcendental do Senhor Krishna. É, vou ler isso aqui, ó. Portanto, os seres vivos agem por aproveitarem a vantagem da facilidade dada pelo Senhor Krishna. É, Krishna é o patrocinador de tudo e de todos. Ao mesmo tempo, eles nascem do corpo transcendental do Senhor Krishna. Essa relação entre o Senhor Krishna e os seres vivos é explicada nas literaturas védicas, onde é dito que o Supremo Senhor Krishna mantém todos os seus filhos. É, só existe um pai, só um Deus, que é Krishna. Krishna é o pai de todos. E ele patrocina as nossas viagens pelos universos inteiros. É, o Senhor Krishna mantém todos os seus filhos e dá a eles qualquer coisa que desejem. É, meu amigo, mas deseja coisa boa, porque se desejar coisa ruim, você vai ter que pagar o preço, né? É, toda ação gera uma reação. E Krishna não tem culpa das pessoas colherem o mal que plantaram com suas próprias ações. Pegou, pecou, pagou. É assim que funciona. É porque você está ferrando alguém. Esse alguém também é filho de Deus, Krishna. E que pai que quer ver um filho ferrando o outro? Nenhum. Similarmente, no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz: eu sou o pai que dá a semente de todos os seres vivos. É muito simples entender que o pai dá nascimento aos filhos, mas os filhos agem de acordo com seus próprios desejos. Portanto, o pai nunca é responsável pelos diferentes futuros de seus filhos. Não é assim? É assim, ué. Pisou na bola, vai ter que pagar. Cada filho pode aproveitar a vantagem da propriedade e instrução do pai. Mas, mesmo embora a herança e instrução possa ser a mesma para todos os filhos, devido a seus diferentes desejos, cada filho cria uma vida diferente e assim sofre ou desfruta. E o pai não é culpado, né? O pai fez de tudo para ele se dar bem, mas ele não quer se dar bem, ele quer se dar mal, então vá em frente. Krishna patrocina você quebrar a cara quantas vezes você quiser. Similarmente, as instruções do Bhagavad Gita são iguais para todos. Todos devem se render ao Senhor Supremo Krishna, e ele cuidará deles e os protegerá das reações pecaminosas. As facilidades de vivência na criação do Senhor Krishna são igualmente oferecidas a todos os seres vivos. O que quer que exista, seja na terra, na água ou no céu, é igualmente dado a todos os seres vivos. Porque todos são filhos do Senhor Supremo Krishna, todos podem desfrutar as facilidades materiais dadas pelo Senhor. Mas, infelizmente, seres vivos criam condições de vida desfavoráveis por lutarem entre si. A responsabilidade por essa briga e criação de situações de vida favoráveis ou desfavoráveis é toda dos seres vivos, não da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, se os seres vivos aproveitam a vantagem das instruções do Senhor Krishna dadas no Bhagavad Gita e desenvolvem consciência de Krishna, então suas vidas se tornam sublimes e eles podem ir de volta para a morada eterna de Deus, para a morada eterna, para a casa do Pai, né? Que é de onde todos nós caímos ou saímos. É, tem vários ângulos. Alguém, o ponto é que não estamos mais lá, né? Alguém pode argumentar que porque o mundo material é criado pelo Senhor Krishna, ele é por isso responsável por essa condição. Certamente ele é indiretamente responsável pela criação e manutenção deste mundo material, mas ele nunca é responsável pelas diferentes condições dos seres vivos. A criação do Senhor Krishna deste mundo material é comparada à criação de vegetação da nuvem. Na estação de chuva, a chuva cria diferentes variedades de vegetais. A nuvem derrama água na superfície da terra, mas ela nunca toca a terra diretamente. Similarmente, o Senhor Krishna cria este mundo material simplesmente por olhar sobre a natureza material. Isso é confirmado nos Vedas. ele lançou seu olhar sobre a natureza material e assim aconteceu a criação. No Bhagavad Gita também é confirmado que simplesmente por seu olhar transcendental sobre a natureza material, ele cria diferentes variedades de entidades, tanto móveis quanto imóveis, vivas e mortas. A criação do mundo material, portanto, pode ser considerada como um dos passatempos do Senhor Krishna. É chamado de um dos passatempos do Senhor porque ele cria este mundo material sempre que ele deseja. Esse desejo da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, também é extrema misericórdia de sua parte, porque isso dá outra chance às almas condicionadas, que somos nós, né? Para desenvolverem sua consciência original e assim irem de volta para ele, para sua casa, para a morada eterna. Por isso, ninguém pode culpar o Senhor Supremo Krishna por criar este mundo material. É porque a gente pisou na bola, tá? Na verdade, a gente pensou nas moradas eternas de Deus, tudo funciona do jeito que Ele quer, todas as pessoas são felizes. Não tem nada errado, está tudo bom, tudo maravilhoso, todo mundo desfruta, não tem um problema, não tem nada de problema. Mas quando uma alma eterna como nós pensa em criar perturbação, em pisar na bola, imediatamente ele traga essa alma para dentro de seu corpo. Tá? Krishna podia deixar lá essa alma eterna lá para sempre dentro de seu corpo. Mas não, o que ele faz? Ele, por ser muito bonzinho, muito misericordioso, ele fala: poxa, vou dar uma chance para esse meu filho voltar para mim, né? Para ele voltar à sanidade, para ele parar com essa loucura que ele criou aí, que ele pensou aí. E aí Krishna cria essa criação material. E aí o que ele faz? Ele coloca todas aquelas almas que se rebelaram, que pensaram em se rebelar, em se rebelar com ele, em invejar ele, em aprontar com ele, e ele coloca aqui. Aqui para quê? Para que essa alma realize os seus mais loucos desejos. Na verdade, esse mundo também pode ser comparado a um hospício, onde todo mundo está louco, né? Está louco para casar, está louco para isso, para ficar rico, está louco para ter um carro, está louco para ter um navio, um avião, uma mulher, duas mulheres, 10 mulheres, quantas mulheres ele quiser, pode ser um sheik, né? Está louco para ter um mundo de mulher. É que ele quer problema, né? Uma mulher, um problema, duas mulheres, dois problemas, três mulheres, três problemas. Estou falando de mulher, Bíbala, não devota. Estou falando de mulher. Mulher é uma coisa, devota é outra coisa diferente. É. Tá vendo? Você me cortou, já me perdi. Ah, tá. Então, quem não é consciente de Krishna, quem não é consciente de Deus, é louco. Quem é consciente de Krishna está na morada eterna de Deus, ou está a caminho, está trilhando, puxa vida, o que a Bimba Bento fez efeito, né? Ele está caminhando em direção à morada eterna de Deus, ele está fazendo tudo para voltar para a morada eterna de Deus. É o que todo mestre vem ensinar nesse mundo, o caminho de volta para casa. Mas para pegar esse caminho de volta para casa, a pessoa tem que deixar de ser louco, né? É, porque um louco não quer voltar para casa, um louco quer fazer loucura. E esse mundo é cheio de louco. Por quê? Esse mundo, são raras as pessoas que são conscientes de Deus, conscientes de Krishna. Então, quem não é consciente de Krishna, Prabhupada já explicou, é louco. Eu estou louco para passar no concurso, eu estou louco para ser um juiz, eu estou louco para ser um político, eu estou louco para ser um engenheiro, eu estou louco. Está louco mesmo. Enquanto você continuar na loucura, vai continuar aqui neste mundo material. E como foi falado aqui por Prabhupada, explicado, esse mundo foi feito para dar uma chance a nós, almas loucas, de voltarem à sanidade e voltarem para a casa do Pai e ficar na boa lá, só desfrutando com Ele, com Deus e com todos aqueles que moram com Deus. Tá, já parei de falar, acho que deu para entender. Mas se não deu, a gente explica mais, você entra em contato com a gente, e se não quiser entrar em contato com a gente, é só continuar ouvindo que você vai entender tudo, tá bom? Então tá bom. Bom, gente boa,